4, 1, 5, 9, escuta. Gente, aqui no cadastro repetitivo temos o 160, aguarde, vamos coordenar com o centro Recife. Obrigado. Fala Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, prossiga. Autorização, conforme classificação, 065, morro. Gente, está no pátio 3. Firma. Gente, aguarde o número 2 para cópia. Quem passa na forma do equipamento do Golf Mike X-Ray. Gente. Fala, gol 1077, 180, Campinas 348. Controle ao Pantanal 479, decolando 6 plano. 0. Controle Pantanal 479. Gol no 925, copiou? Negativo. Gol no 925, Recife na frequência 12260, tem um bom voo. 360, obrigado. Pantanal 11, contato radar, voo e Leda, suba para o nível 360. Leda 360, 479. Boa tarde, Gol, mantenha um ponto de fire. No 755, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, 1-0, correto. Aproximação, torre 18-6, tem o meu posto. 18-6, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol, número 2, informação, que pode. Boa tarde, Gol, número 2, certifique, chega na mar e desça para o 060. Turbo 5415, autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677, saída da EL, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 199.35, aciona 5146, coteja. Tem livre pouso 10, vento 1-1-0 graus, 89. Livre pouso na 10.672A. Gona 755, decolar o Zona 1 no controle 1935. 1935, obrigado. 1-1-2-0-3, X-Ray, pronto para a cópia? Assim, pronto para a cópia. Autorizado o Morro de São Paulo, 1.000 pés no corredor Axé até o farol da Barra, após 065, correto, disponível. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 0117, coteja. 0117, transponde, decola da 10, com primeira curva direita, corredor Axé, 1.000 pés até farol da Barra, depois 065, direto, correto, disponível, controle 119.35, Mike X-Ray, 02 após 3 horas, autonomia, alternando valente, está pronto a faixa. 22 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom gol. Índia Alfa, 118.6, gol com a gente, obrigado. Então, prossegue na aproximação, estamos aguardando o pouso do objet e só então iremos autorizar o senhor. 3190, Datão. Ok, gente, prossegue a aproximação, 3190. 0-1-2-4-2-4. Gol no 612, desça para 3000 com ajuste no 012. 3000, 1012, gol no 612. Boa tarde, Gol, no 601, identifique, chegada bom, fideta para 4 mil pés, o avião 1012. 4 mil pés. Objet 6720, solo 14, direita 1219. Direita 219, web 6720. Vento 120 graus, 8 nós, livre pouso, pista 10. Realizado pouso na pista 10, 3190. Gol no 077, após o pouso do Hermes da Tan, ali mantém na 10. 202, ali mantém 77. Eco Delta, proa do farol Itapuã, 1510, ajuste no 012. Solo 6720, Webjet, livrou. Zero, taxa via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6720. Golf, Maica, que sem um boa tarde, mantém um ponto de espera aguardando. Canal 47 no ONU, chama em Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 0, solo zona meia direita 1219. 234, está livre a descida para 2 mil pés. Livre 2 mil pés, 4234 azul. Salvador, 3190, taxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Colagem da 10. Iniciando, 567, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ocito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5153, coteja. Autorizado Brasília, 360. Protegimento correto, chama para feedback e sonamento. O 077 decolou, zona 8, controle 1935. 1935, boa. para 500 pés, aguarde transferência de comunicações, Mike Eco Delta. Salvador, boa tarde, 077, passa 1500, na sua escuta. Boa tarde, Gol 77, contato radar, estou para o nível 360, autorizado a proa de Leda. Leda, no 077. Trip 5219, chame agora Recife na frequência 126.0. Trip 5219, Recife 1260. Recife 1260, claro. Rapaz 085, correto e disponível, decola da 17, curva direita. Controle 19.35, aciona 5136, coteja. Do Golf Mike, que saiu o vento, 120 graus, 8 nós, livre decolagem da 10. Quatro a bordo, altímetro 10012, para acionamento, torre 18, som 6, bom gol. Autorizado 050 na proa de TAP para efetuar a chegada na mar e bravo pelo Índia. Com 856, autorizado Recife, nível 390, via upper whisk 58. Saída Puca, transição Aru. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.35, aciona. 5-1, coteja. Autorizado 153, altera 38, saída pública, transição Maracaju, decola 10, comitiva, marginal 35, controle, 5-1, é o telefone. 856, cotejamento correto, chama para inspecionamento. Boa noite. Passando externa, embaixo travado. 4234, livre pouso 10, vento 110 graus, 8 nós. Autorizado, pouso 10, 4234. Em que com Delta confirma a atitude? Ok, informa a aeronave no sentido oposto, 1.000 pés, está interceptando o litoral e prestes a cruzar a final 35, está visual com a mesma? Gente, o Mike Eco Delta, então a retaguarda mesmo está autorizada o cruzamento da final da 10, a retaguarda do Embraer da Azul. 3 de defeito, desça para 5.000 pés na chegada Bonf, o ajuste no 0 no 2. Bonf, 5.000 pés no 0 no 2, e 1 no 4. Negativo, tem ela mesmo no TQS, mas não visual. Ok, então asseguro que a mesma está a 500 pés. O Golf Mike XA aguarde transferência para o controle. Ok, agora sim está visual com a aeronave, vai ingressar agora no continente. Afirma, aguarde transferência para o controle o Golf Mike XA. Vai aguardar. O Zulu November confirmando o trem. Copiar, está autorizado. O SAX, o Eco Zulu November, me chame para ingresso. Iremos coordenar. Golf Mike XA com controle 1935. 1935, graças. Persuí, mantendo meu pé, corredor axé, solicita direto morro, subindo para o 065. Autorizado direto morro, acessar para o 065, Golf Mike XA, informa para a descida. Sim, informa lá. Aguarde, Zulu November. Copiado, Mike Eco Delta, me chama girando base à direita para a final da 17. Azul 4234, seus solos 23, virar livrar para a direita, Real Livrar Samaia 121 decimal 9, bom, boa noite. Direita 29, boa noite. Bruno 601, desça para 2000, o ajuste 1902, informe estabilizar nacional ILS. Vai seguir tráfego da companhia passando Duna. Firma aqui, para 2000, autorizado ILS, informa a Arata, amizado. Azul 4234, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa vai reportar antes da Juliette, 4234. Autorizado 415, chama para o táxi. Gente, autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Torre Salvador, voo 1612. Uma milha e meia para o externo, trem de pouso baixado, checado. Copiado e avistado no 6112, sem livre pouso na 10, vento 110 graus, 9 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1612. Estamos aguardando apenas o pouso do helicóptero e após o senhor prossegue e me chame em alinhado em pronto na 35 em coordenação com o controle, o senhor irá prosseguir com decolagem com a proa do corredor Interlagos, ok? Taxi via Juliette, portão número 8. Mike Eco Delta, solo 26, prossegue para o passo 4, tenha uma boa noite. Cozulo 9, autorizado ingresso, chame cabeceira 35, alinhado e pronto. M1143, autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.02, informe estabilizado. Afirmativo, autorizado ILS, 2.000 pés, no 0.02, informe estabilizado. Autorizador, gol 1601. 601, completa aproximação, torre 18.6. 18.6, obrigado. Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, autorizado descida para altitude de tráfego, informe cruzando 2500 pés. Não há tráfego conhecido no setor. Tomara, cruzando 2500, Golf Mike X-Ray. Uno, uma milha do externo, baixa travada. Copiado, continuando a aproximação, número 2, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol Major 1. Sete próximo Índia, seu número 2 na aproximação, vai seguir um Airbus 318 da Oceanair, já seu vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés. Esquerda 020, limitado pelo loco, descendo para 3.000 pés, Bravo Colo Índia, confirmando 1012. Afirmo, 1012. Bravo Pode chamar o táxi 3145. Duna interceptar no localizador? Afirmativo, Duna está presente, vamos interceptar, obrigado. 219. Direita 1219, gol 1612. Salvador, gol 1 no 612. Vibrou, táxi Way. Foxtrot. No 612, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, gol 1 no 612. Firmativo, livre pouso na 10, gol 601. Quatro, cinco, uma boa tarde. Observa o pouso do Anguida Gua após a linha, mantém na 10. Papatanguecos, novembro, vento 10 graus, 9 nós, tem livre decolagem da 35. Índia vai ultrapassar o curso do localizador e em caso de falha, após uma milha, autorizado. Então, após um minuto nessa proa, estou autorizado a voar na proa de Duna e interceptar a final. Otari, Papatango, Juliette Serra Tango, acione a identificação, código 5104. Chega da Amã, chama no ponto ideal de decisão. Autorizado, prosseguir visual, ajuste no 012. Está presente, vou ir com proa da rotatória, o Juliette Serra Tango. Descida para 1.500 pés, Juliette Serra Tango. Brasilene interceptando o localizador, 3.000 pés, senhor. 7, Brasilene, mantenha 3.000 pés, completando a final ILS. Mantendo 3.000 pés na final da ILS, o Brasilene. Xené 6143 para o localizador, esquerda na prono 3.0, informe estabilizado. Ok, 130, forma estabilizada, 6143. Lança livre, Golf, Mike 3, Champarra Grande. Aguarde a aeronave que vai sair no táxi, no 612. Sim. Sim. Eco Zulu November, contato radar decolagem. Está presente autorizado direto IRC, subindo para 085. Está presente IRC, subindo para 085, Eco Zulu November. Brasil Índia, desça para 2.000 pés, tráfego informado está meia dúzia de milhas para frente. Desce para 2.000 pés, seguindo o tráfego, Brasil Índia. Oxené 6143, completa final, torre 18.6, seu bom ponto. 18.6, obrigado, boa noite. Alfa do ponto de ferro, torre 18.6, o 3.45, boa. Salvador Azul, 4.2.4. Prossiga. Seta prevista para Recife, por favor. Tuca, transição Aracaju. Copiado, obrigado. Tuna 0, 0 graus, 8 nós. Pouso 1 0, V1 pra cima. Sou para o nível 1, 60. Lida, 160, grato, 5495. Bravo Quilomídia, chame agora a torre, frequência 18.6, até o meu posto. Na torre, Gerardo, Bravo Quilomídia. Gente, 1856, aguarde, temos duas aeronaves que vão ingressar. Aguarde, previsão de 2 a 3 minutos. Colo 612, já faz passagem do Airbus da TAM, táxi via Juliette, portão 10. Sim, boa tarde do Airbus da TAM, Juliette para o portão 10, gol 1612. Colo 601, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o 7, 1601. Cruzou o novembro, esse é o modo pouso em GT. 5 próximo, ponto espera da 10. 3145, muito boa tarde, mantenha um ponto espera aguardando. Boa, gol 1273, identifique, chegada bom, fideça para 4.000 pés, o ajuste 1012. Poderia informar se estimado pouso em IRC? Só um minutinho, senhor. Mano Bueno, Zé Vermelho, 320. Gente da Uniforme, por gentileza, 360 pro Galeão. Gente, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, obrigado. Mas a direita, também 145. Estão só aguardando se a aeronave da companhia vai finalizar a parada no portão 7. Menos de um minuto. Aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando pista livre, Bravo de Liga. TAM 3145, vento 1000 graus, 9-9, livre decolagem 1-0. Livre decolagem. T20, pronto para a cópia? Termo. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5163, coteja. 360 para Galeão, Upper Zulu 19, Del Leda Bridge 119, 35, 5163, aciona. Quero via Upper Zulu 10, chama para pushback sonamento. Upper Zulu 10, camarada.